de ponta a ponta, você vai ouvir falar de mim. AJ Daniel Vídeo. Aqui o grave é forte. Que nós é pretinha do peito e do bundão. Então soca, soca no rabeto, toca no rabeto, toca no rabeto. Então soca, soca no rabeto, toca no rabeto, toca no rabeto. O Biel Beats que vai me passar oitão. O Biel Beats que vai me passar oitão. Então soca, soca com pressão, caralho. Soca no rabeto, então soca, soca no rabeto. Soca com pressão. Esse é o Biel Beat, vai, só tu mandelão. De reclamar pra poder comer só funciona com criança recém-nascida, tá bom? O bagulho é o seguinte, pega a visão, ó, oh, o Biel Beats, não reclama não. Aí, Daniel Vídeo de São Francisco, Minas Gerais. Toca com pressão. Que nós é pretinha do peito e do bundão. Então soca, soca no rabeto, toca no rabeto, toca no rabeto. Então soca, soca no rabeto, toca no rabeto, toca no rabeto. O Biel Beats que vai me passar oitão. O Biel Beats que vai me passar oitão. Então soca, soca com pressão, caralho. Soca no rabeto, então soca, soca no rabeto. Soca com pressão. Esse é o Biel Beat, vai, só tu mandelão. Esse é o Biel Beat. Que nós é pretinha do peito e do bundão. Então soca, soca no rabeto, toca no rabeto, toca no rabeto. Então soca, soca no rabeto, toca no rabeto, toca no rabeto. O Biel Beats que vai me passar oitão. O Biel Beats que vai me passar oitão. Então soca, soca com pressão, caralho. Soca no rabeto. De reclamar pra poder comer só funciona com criança recém-nascida, tá bom? O bagulho é o seguinte, pega a visão, ó, oh, o Biel Beats, AJ, não reclama não. Aí, Daniel Vídeo de São Francisco, então, soca, soca Minas Gerais. Toca com pressão, então, soca, soca com pressão. Não, aí que nós é pretinha do peito e do bundão. Então soca, soca.